Homo sapiens, mulher sapiens, está começando agora, não um coletivo insano, não 13 minutos e 51, pelo contrário, esse é o podcast do Pentólico. É um experimento, a gente pensa no. Para quem ouve já o coletivo insano, já conhece, quem acessa o site sabe que o coletivo insano é um grupo onde a gente tenta reunir artistas de todos os tipos, todos os gêneros, todas as cores, enfim. E a ideia do coletivo insano sempre foi ser um coletivo de pessoas retardadas. Isso é importante dizer, importante frisar para os avisados, que às vezes chega achando que vai encontrar coisas padronizadas. Nunca foi o que a gente tentou fazer. Isso é bem importante, né? Porque, bom, o podcast está crescendo, todo mundo sabe disso. E quem gosta de ouvir podcast, consegue encontrar podcast de todos os tipos. Desde falando de séries, falando filmes, que é a parte dos nerds, que eu acho que é até a maioria, tá? Eu acho que é até a maioria. Posso estar enganado, mas eu acho que é a maioria. A Globo, por exemplo, está investindo bastante podcast, inclusive no, no, no, nos jornais eles estão anunciando, e eu acho isso o máximo. Tem uma galera que diz que podcast é uma imitação de rádio. E eu acho também. Eu até concordo. Mas todo ano, isso acho que desde 2014, 2015, a galera fala: esse vai ser o ano do podcast. E o podcast nunca acontece. Nunca acontece porque a galera fica comparando o podcast com o YouTube, por exemplo. Porque o YouTube, as pessoas ganham muito dinheiro, tem muita visualização. Por exemplo, Felipe Neto, acho que o Nando Moura deve ganhar bastante dinheiro também. Cauê Moura, tem o Pirula. Sei lá, tô citando coisas que eu assisto, mas tem o Porta dos Fundos, por exemplo, o Whindersson Nunes, é difícil falar o nome dele, Whindersson Nunes. Enfim, e essa galera ganha bastante dinheiro. Comparado a esses. Ah, o Cid, por exemplo, do Não Salvo, faz um podcast que chama. Como chama o podcast do Cid? Até não salvo. Enfim, procura podcast do Cid ou podcast do não salvo. Nerdcast é uma referência, óbvio. Acho que foi um dos pioneiros aí, até hoje. Os caras ganham grana, vivem disso. E se eu não me engano, o podcast surgiu antes do canal no YouTube. Se eu não me engano, tá? Se eu tô enganado, vocês podem mandar aí e me falar se eu tô errado ou não. Enfim, o fato é que todo ano a galera fala que esse vai ser o ano do podcast. E eu acho que 2019 tem sido o ano do podcast, tem crescido bastante. O fato, como eu já citei, da Globo ter, tá investindo nisso. Tem outros jornais também, se eu não me engano, a Folha faz podcast também. A CBN, acho que faz podcast, mas a CBN é pioneira. A CBN faz podcast, acho que desde muito tempo. E é importante porque é o seguinte, o YouTube, por exemplo, lançou o YouTube Premium, que você consegue ouvir o áudio dos vídeos, ao invés de assistir, ou além de também assistir, você consegue ouvir os áudios. Porque eu, por exemplo, estou indo para o trabalho, eu não consigo assistir os vídeos. Está no metrô lotado, caralho, o celular tem que estar no bolso, você não vai assistir, você só quer ouvir. E às vezes o conteúdo do vídeo é bom. Oh, desculpa, eu bati no cinzeiro. Às vezes o. o áudio do vídeo é muito mais importante do que o vídeo em si, porque o cara que faz um vlog, por exemplo, tá a câmera na cara dele lá e acaba que foda-se a cara dele, você não quer saber, né, quais as feições dele, você quer saber o assunto, o que que ele tá falando. Por exemplo, um programa que eu assisto, na verdade, eu ouço mais do que assisto, porque às vezes eu faço isso trabalhando, fazendo um relatório, alguma coisa, durante o trabalho, é o Morning Show da Jovem Pan. Eu mais ouço do que assisto, porque assistir o Morning Show não é tão importante, o mais importante é você ouvir. E eles falam sobre vários assuntos, enfim, dão notícias, caramba, comentários e etc. Isso daria material suficiente para um podcast, eu acho isso super importante. O próprio Pânico. De repente o Pânico, ele não é... Eu não sei se tivesse um podcast do Pânico, eu não sei se a gente perderia muito. Falando de conteúdo, tá? Falando de conteúdo. Porque é feito pra rádio, então tem muita gente que ouve o programa do Pânico. A gente assiste porque tem acesso ao YouTube. Mas ouvir também, a gente meio que não perde nada. Então o podcast entra pra isso, porque o podcast, na verdade, é o YouTube, não. Acho que talvez seja o streaming do rádio. Já pensou nisso? Talvez o podcast seja o streaming do rádio. Por exemplo, filmes, séries e o caramba, a gente pode assistir na TV, por assinatura ou no próprio streaming. Mas o rádio não, o rádio é aquilo, é ao vivo e etc. E a gente não consegue, de repente, ouvir numa outra plataforma. O caso do podcast é isso, é a gente poder ouvir o programa de rádio a qualquer momento. Não sei se vocês entenderam a referência. É tipo, o streaming é a gente poder assistir o que passa na TV na hora que a gente quiser. E o podcast é isso, só que ao invés de ser TV, é rádio. Entenderam a referência? Ótimo. Então é basicamente o que a gente faz. É claro que o YouTube veio para meio que... como que eu posso dizer para vocês? O YouTube veio para ser o punk da TV. Por que punk? O YouTube veio para ser o faça você mesmo. Eu não sei se vocês... Se vocês sabem o que é punk, se vocês são um pouco mais velhos, se vocês têm mais ou menos a idade que eu tenho, eu tô com 32 agora, o punk quando surgiu era mais ou menos o faça você mesmo do rock and roll que tinha surgido até a época. O punk surgiu em 70, então o que a galera conhecia até então era Beatles, Rolling Stones, e aí surgiu Led Zeppelin, enfim, The Doors. Era Smith, umas bandas muito fodas, mas que tinha uma música mais trabalhada. E aí o punk veio e falou: eu quero ser um rockstar, mas eu quero ser um rockstar fazendo do meu jeito. E aí quando surgiu o movimento punk, todo mundo, qualquer pessoa podia ter uma banda em qualquer garagem, em qualquer bar, qualquer boteca, em qualquer canto. YouTube surgiu para a televisão como um movimento punk. Quantos youtubers você conhece que faz, dá notícia, faz entretenimento, tem até programa de fofoca no YouTube, o Treta News, o outro da Raposinha lá também, a mesma coisa, não, o Treta News e o Treta News é da Raposinha, né? E tem o New York Treta, pronto. São os caras que faziam pseudo jornalismo, mas enfim, é um programinha de fofoca, e fofoca sobre o YouTube. E o podcast faz isso meio que no estilo de rádio. Então pronto, né? Todo mundo entendeu o que é um podcast? Ótimo. E a gente começou com um programa de podcast justamente por isso. Enquanto tá dando indo pro YouTube, a gente falou: talvez nós não tenhamos a elegância, talvez não sejamos bonitos. Não, mentira, isso não serve pra mim, eu sou bem bonito. Mas a galera que me acompanha não necessariamente é, então a gente decidiu pelo podcast. Não é isso, é também por dinheiro. É mais barato a gente investir no equipamento de som do que num equipamento de som e câmera, né? Porque é caro e a gente é pobre. Então, por isso a opção pelo podcast. Mas o podcast basicamente é isso. Eu sempre quis trabalhar em rádio, eu sempre gostei, eu sempre quis fazer um cursão no Senac de locução e radialista e o caralho, e por um tempo eu não tive oportunidade por causa de grana, depois tive grana, mas não tive vontade de correr atrás. Então surgiu a oportunidade do podcast, eu falei, pô, eu posso fazer isso daí, já tem uma galera muito louca, que é o Pedro, o Juliano e a Tali, e eu, que fazemos o Coletivo Insano e o 3 Minutos 51. Ah, depois surgiram outras pessoas, como o Eric, o Vitor fazendo a coluna lá no programa, a gente entrevistou uma galera e tudo mais. Teve a Thaís também fazendo. Opa! Enfim, teve a Thaís também fazendo uma coluna pra nós. Além desse participante. Ah, teve as bandas, né? As bandas, os artistas, os. Isso é uma coisa bem legal da gente falar. Primeiro que é o seguinte, a gente começou, e esse é o ponto, né? Esse é o ponto do episódio, assim. Desse primeiro episódio que eu tô gravando aqui. Peraí que eu tô abrindo meu cigarro, talvez esse som aqui saia. Mas esse é o ponto do episódio, onde eu queria chegar. A gente chegou com uma ideia de podcast, e nos primeiros episódios do Coletivo Insano, você pode acompanhar. Onde a gente tinha dicas culturais e teve. A gente teve um episódio de 1h30, quase 2 horas, porque a gente fazia entrevistas com bandas e com artistas, com escritores e com letristas e tal. E muita gente desses artistas que a gente entrevistava. Aliás, muita gente não, a totalidade era independente, que sempre foi uma prioridade. Eu sempre. Foi assim, vamos dar visibilidade para esse tipo de artista, independente, que não tem espaço em lugar nenhum. Então vamos tratá-los como artistas reconhecidos, como artistas famosos. Vamos entrevistá-los, vamos ouvir essa galera, vamos dar espaço, vamos dar voz para esses caras. Porque querendo ou não, cara, eu sou um artista independente. Eu sou um escritor, eu sou um letrista, eu sou um vocalista, eu tenho uma banda de rock and roll, ou tinha, enfim. Aliás, eu vou gravar um episódio só sobre bandas. Bandas independentes, bandas de garagem, bandas de rock. Rock nem existe mais, né? Mas eu vou... Prometo que eu quero gravar um episódio só sobre música. Ou talvez dois. Um sobre música, um sobre rock, um sobre banda. Enfim, a gente pode dividir isso. Porque é muita coisa pra falar. E a ideia é ser um episódio diminuto. Então, o que que acontece? A gente deu espaço pra essa galera. E aí, o que que acontece? E o que que aconteceu, na verdade? A gente começou a... Porra, um programa de podcast de 1 minuto e meio, a gente precisa, pelo menos, ter um conteúdo agradável. Todos os artistas que a gente convidou eram super agradáveis? É claro que não, mas a gente nunca deixou... Nunca foi padrão. A gente, isso a gente gosta, isso a gente não gosta, não importa. Vamos dar espaço pra todo mundo. E teve uma galera chata pra caralho, umas banda bosta, que a gente chamou só pra dar oportunidade mesmo. Mas assim, quem é o Coletivo Insano? O Coletivo Insano não é porra nenhuma, é um podcast que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas sabem que podem entrar no Spotify, mesmo sem ser assinante, e ouve podcast de graça, entendeu? E tem conteúdo pra caralho lá, assim, tem ótimos conteúdos de graça. É só acessar, só baixar o aplicativo, você que tem Android, baixa lá o aplicativo e ouve de graça. A Apple eu não sei se é de graça, tem que pagar, mas eu imagino que seja de graça também. Não são todas as pessoas que sabem que tem esse conteúdo à mão. E aí a gente está disputando com podcasts mais famosos. O próprio Não Salvo do Cid, tem o Pretinho Básico, que para quem não conhece é um podcast pica, tem o Nerdcast, enfim, são podcasts já que tem mais de 100 mil ouvintes por episódios aí. 100 mil é gente pra caralho. Coisa que o Coletivo Insano ainda não tem. Mas não tem. Isso é importante frisar. Não, que é o ponto que eu quero chegar. Não tem, porque a nossa ideia, o nome Coletivo não é por acaso, porra. Então, não tem, por quê? A ideia era juntar o nosso público junto com o público da banda tal, do artista tal, do escritor tal, e a gente fazer uma coisa só e todo mundo se unir. Mais ou menos como um show de banda. Pra quem nunca teve banda, era o seguinte: você leva a sua banda, chama mais outras bandas e os públicos dessas bandas se conhecem e ouvem todas as bandas que vão tocar naquele show. Essa era a ideia original do Coletivo Insano. E por que que não deu... Não é que não deu certo, mas por que que a gente parou um pouco de dar dicas culturais com bandas e artistas independentes? Porque são um bando de filho da puta que acha que é artista, acha que é estrela, e que porque participa de uma porra de uma entrevista num podcast que quase ninguém conhece, eles não precisam replicar isso, eles não precisam compartilhar, eles não demonstram pra ninguém. Entendeu? Então esse foi um problema incrível que a gente encontrou aqui. A gente perdeu um tempo, e era geralmente no começo do programa, a gente perdeu um tempo grandioso do que a gente estava fazendo, e tempo é dinheiro, e porque a gente não dá para gravar todo final de semana, a gente não consegue gravar um podcast de atualidades, por exemplo. Por quê? Porque não é sempre que a gente consegue se reunir para gravar. E aí acontecia isso, que a gente perdia um tempo grande para anunciar esses caras, e esses caras não davam um reply, não compartilhava, não publicava isso. Então meio que era uma via de mão única. A gente estava fazendo um favor, porque a gente nunca ganhou porra nenhuma para divulgar esses idiotas, e alguns deles eram bem merdas. Eram bem merdas. Merda pra caralho. Vocês nem tem. Não, vocês estão ligados. Se vocês ouvirem, vocês vão ver que alguns deles são bem bosta. E aí acontece que a gente perdia. Não, perdia por quê? Perdia porque não era uma troca. Isso não é uma troca, é um estupro. Você entende? Se os dois não estão compartilhando daquilo, é um estupro. Era um estupro de reputação, era um estupro de... Era uma negociação de via única, e aí sempre alguém sai perdendo. Numa negociação dessa, geralmente era a gente, que a gente dava o espaço para os caras, e os caras não divulgavam a gente. E é por isso que a gente deu um break. Agora, por que que a gente continuou com as dicas pornôs? Porque o pornô é lindo. O pornô a gente ganha. Mesmo não ganhando dinheiro, a gente ganha de algum jeito, que a gente publica os pornôs que a gente mais gosta, e em troca a gente tem prazer. Prazer sozinho, mas ainda assim é prazer. Agora, com as bandas a gente não tinha prazer nenhum. Então, esse é um dos motivos. É o making off aqui do Coletivo Insano, tá? Inclusive, o 3 minutos 51 começou por causa disso. Tinha gente que reclamava do que tinha o Coletivo Insano era muito longo. E a gente pensou numa ideia, então vamos fazer um programa mais curto. 15 minutos? Não, 15 minutos lembrava o Adnet na MTV. Pra quem é mais jovem, era um programa do Adnet, esse mesmo, que aparece na Globo aí, o caralho. Ele começou na MTV e fazia um programa de 15 minutos. Então, pra não imitar o cara, a gente inventou 13 minutos 51. Por que 13 minutos 51? A ideia geral era 13 de louco e 51 de pinga. E aí o Pedro deu a ideia que 13 minutos 51 era o... Era o quê? Era o Lula... Lula o quê? Lula bêbado. Lula pinga. Era o Lula pinga. É isso aí. E aí ficou esse bordão aí. Então, é isso. É isso. Então, acho que por hoje basta. Esse é o primeiro episódio do Bentólico. Que é a ideia de um podcast onde só estou eu posso falar o que eu quiser, sem ninguém me interromper. Não vai ser tão engraçado, mas vai ser uma coisa, de repente, mais religiosa. Vai ser uma coisa que vocês terão mais vezes durante a semana. E pode dar certo ou não. Vamos ver o que dá. No próximo episódio, talvez, de repente, eu prometo explicar por que Coletivo Insano e... Falar de música, né? Eu prometi? De música. Falar de música e falar um pouco sobre como é ser um escritor independente, não publicado, participante de concursos. E a gente pode falar o que quiser de assuntos mais atuais, porque como sou só eu e tudo que você faz sozinho, a tendência é dar mais certo. Então, um grande abraço, eu deixo aqui como dica, é importante dar dica, eu deixo como dica todos os podcasts que eu já citei no episódio e também o podcast do Pedro Lemos, só procurar Pedro Lemos no Spotify, você vai achar. E é isso por enquanto. Um grande abraço e votem em mim.